Fazendo nosso meio, chame-se por Recife, na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45, bom voo. 2685, 2546, obrigado, uma boa noite. 96313, descent via 2000 feet, QNH 1019. State ILS approved, 1-1-0, report established. Alpha 2000, QNH 1019, QNH approved, take 3, call you back, Mike, establish 631. Software for a Kinetic 313, we can manage all down 2000 feet prior or without restrict? Without restrict, so Kinetic 313, we must have a chance. Thank you. 1885, deixa para 4000, quer chegar para a ponte, o Rio chama 019. Chegou 1888, deixa para 4000, quer chegar para a ponte. 1, desça com 6, desça para 2.000 pés, autorizado e ADS, sexo e da pista 9, ajuste 909, reporte estabilizado. 2.909, reporte estabilizado, gol 1, 2, 4. Boa noite, Azul 4980, seguinte da Bravo, 390 Recife. Aviso zero, aguarde cópia para sair da PUC. Aguarde. Information, a torre na frequência 1-1-8-6-9-5. 1-1-8-6-5, Hugo 1-2-4-2. 1-1-8-6-9-5, Hugo 1-2-4-6. 1-1-8-9-5-1-2-4-6. 1-8-2, especial para 2000, 10, autorizaria AVS, ex-show da pista 1-0, ajuste 1-0-9-9, reposte estabilizado. 2019, reposte estabilizado, 1-8-8-2. Torre Salvador, gol 246. 246, autorizado por pessoa 0, vento 180 graus 089, forma pista manhada. Depois pista 107, gol 246. 149, 80, confia? 90, escuta. Autorizado em Recife, nível 350, decolada 190, com primeira curva esquerda na saída Pouca, transição Caju. Depois do 197, a primeira da via, pois conforme em rota. Transponder 5256, controle 1-2-0-8. Seja autorizado, nível 350 para Recife. Na saída Puca, transição Caju, transporte para Pesolo 17. Vai acionar 5256, controle 208, azul 4980. 4980, controle mais correto, reporte, qual foi o costume aqui para você? Então, 246, solo 246, libere a direita, taxi via Alfa Juliette até o gate 08. Alfa Juliette 08, ó, 246. Servos para 2003, autorizado IADS, é o seu da pista 90, poste estabilizado. Servos para 2000, autorizado IADS, é o seu da pista 90, estabilizado, voo 9, 1-8-8, chama a torre na frequência 1-1-8-9-5, no pouso. Torre 18-9-5. 2-2. Uno 170, acima identificação, voo ITAP, disse que utilizou até 4.000 pés, o ajuste 1099. Acho que usou um vulcão, pessoal, uma pista molhada. Tente, voo 982. Voo 988, traço da velocidade de avisão. Confirmo. Tente autorizado, pulso, pista 0070 graus, 069. Autorizado 1-0, 1-8-8-8. 3-0-5, segue como número 4 na aproximação, número 3, 0-12, 11-0, 10 mil, está nível 1-8-0, decido para 4 mil, segue o braço 3-8. Azul 4-9-8-0-23. Azul 4-9-8-0, autorizado que estiver aqui, sai, pode estar aqui. Foi para 4-9-8-0. Falou 5-2, libere a direita, taxi via Alfa Juliette até o gate 09. Alfa Juliette, gate 09, ou 1-8-8-8.

4980 do Colo 58, chama controle 120 decimal 8 do Brasil. 2084. Avião 4980, contato com o radar decolar e estuda a veia da PUC para o nível 350. Via PUC para o 350, 4980. Chame a torre na frequência 118 decimal 900 metros. 3895, grato. Azul 4980, chame a torre na frequência 1, 8, decimal 45. 2, 5, 2, 5, 4, 5, azul 4980, boa noite. 1970, Solo 04, Liberty Drift, Active Alpha, Juliette, Delgate 03. Alpha, Juliette 03. Alpha, Juliette 03. Alpha, Juliette 03. Alpha, Juliette 03. Alpha, Juliette 03. Alpha, Juliette 03. Alpha, Juliette 03. Alpha, Juliette 03. Alpha, Juliette 03. Alpha, Juliette 03. Alpha, Juliette 03. Alpha, Juliette 03. Alpha, Juliette 03. Alpha, Juliette 03. Alpha, Juliette 03. Alpha, Juliette 03. Mas se você chegar, você não ia usar o que quiser para a presença aqui. 0 Country 3 0 confirmando. Quanto vai da pista? Pista molhada. Graças a 3 0 5. Direita, segue de Alfa, Juliette, até o gate 05. Direita, segue de Alfa, Juliette, até o gate 05. Santra, 3305. Para puxar cancelamento, Xanar 6313, gate 02. Xanar 6313, push on site, report right to Texas. Vehicle pushback, stop to gate 02, go Ocean 6313. Salvador, boa noite, é o Azul 4959, sinto confirmação Bravo. Azul 4959, número 2, para a Copa Guarda. Não sei se você está guardando. Azul 5001, copia. Copia 5001, está chegando. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 1-0, com primeira curva à direita na saída São João, Noreza, Mótima. Doutor Zulu, 1-0, é a primeira via, após conforme rota. Transponde 5262, controle 1202-8. Azul 4959, copia. 4959, prossiga. Autorizado em linha, Juvio 140, decola da 1-0, Zero, controlando a curva direita na saída coral, 1 grau. Whisky 33 na primeira da VIC, intercepta a ponte conforme nota. Transponder 0224, controlando 1202. Sente autorizado para Ilhéus, um jeito de voo 140, via Whisky 33, decola da cabeceira 10, curva direita. Transponder 0224 e o controle 1208, azul 4959. Azul 4959, cotidiamento correto, reposte, pronto para o puxamento do plano. Sente 4959. Para 2000, sai essa autoridade de ADS, que seja pista 0, vixe na 0, normal, já está chutando ligado. Para Bravo, Azul 2774, Cinti da Bravo, 180, Porto Seguro. Para Porto Seguro, prepara a saída Coral no Bravo, aguarda com... Coral no Bravo, aguardando 2774, boa. Azul 5001, autorizado, pushback, o seu nome é pushback. Visual com campo, altimetro na 09. Visual com campo, 09, eu tava 3178. Campo 3178, autorizado, todo pistão 09, 09, 0, grau 07, mais pistão manhado. Autorizado, pouso, pista 10, tá 3178. Channel 6313, airborne 8216, call Salvador approach frequency 1208, good travel. 1208, Ocean 6313, have a nice. Santana, Ribeirão Preto. Via Índia, posso te esperar chamar pronto, a última metrô 09. Via Índia, pode ser 09, chama pronto, 0001. Eu mesmo, tá 317? 170 graus, 06.